场。你如今我们几乎你如今一起听流目的殿下高墨，o teu sorriso me curou de tudo que dia me faltou。 Você chegou feito verão doce calor no coração e hoje eu sei sem hesitar é com você que eu quero estar。 Quando a vida apertar e o céu começar a desabarPode contar comigo, amor, eu não vou soltar sua mão. Nunca irei te deixar, nem se o tempo mudar. Mesmo em meio à tempestade, vou te proteger, te amar. Nunca irei te deixar, essa promessa é real.Nosso amor é pra sempre, é infinito e leal. Lembro das noites em claro, dos sonhos que a gente traçou. Cada passo lado a lado foi o destino que assinou. Você me faz acreditar que o amorPode durar E o que Deus escreveu Ninguém vai apagar Quando a vida apertar E o céu começar a desabar Pode contar comigo, amor Eu não vou soltar sua mão Nunca irei te deixar Nem se o tempo mudarMesmo em meio à tempestade Vou te proteger, te amar Nunca irei te deixar Essa promessa é real O nosso amor é pra sempre É infinito e leal E se um dia eu falhar Me perdoa por tropeçarMas nunca, nunca duvide do quanto eu vim pra te amar Nunca irei te deixar Mesmo se tudo acabar Te amo além dessa vida E em outra vou te encontrar Nunca irei te deixar Mesmo se tudo acabar Te amo além dessa vidaEm outra vou te encontrar Nunca irei te deixar Nunca irei te deixar Mesmo se tudo acabar Te amo além dessa vida Em outra vou te encontrar Fica falando muito meu ouvido, Cantando meu ouvido. E quando a sonha é teu ouvido, teu ouvido. Até ouvido, teu ouvido.